Alô, boa noite, amigos. Está havendo uma solicitação para que os padrinhos se dirijam à porta principal para nós fazermos a entrada, por favor. Padrinhos na porta principal, por favor. Boa noite. Como é de praxe, toda noiva atrasa. E hoje, alô, reafirmando um casamento, a noiva também atrasou um pouco. A gente agradece a compreensão de vocês e começaremos a celebração de bodas de prata de Gedeão e Suzana. Estamos reunidos para celebrar as bodas de prata de Gedeão e Suzana, que, envolvidos pelo amor, pelo sonho, pelo compromisso, decidiram juntar suas vidas e chegaram até o altar do Senhor para serem abençoados no dia 2 de julho de 1988. Hoje, depois de muitas alegrias e superações, juntos com o Monara, o fruto abençoado por Deus, provam a força do amor comemorando 25 anos de casado. Sejam todos bem-vindos, os que prestigiam o casal com suas presenças, os que vivenciaram de uma maneira ou de outra a presença de Deus em suas vidas. Iniciemos nossa cerimônia recebendo o pastor Eli, que irá conduzir esta cerimônia que já está ali à frente, aguardando. Só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Agora, receberemos os padrinhos que foram testemunhas no dia do casamento. Entrada dos padrinhos. Thank you. Na paróquia de São Bento, e recebemos agora a testemunha deste momento, a entrada de graça. Recordando o dia em que as famílias Cavalieri e Teixeira se uniram, receberemos agora os anfitriões desta noite, acompanhados de seus pais. Agora a entrada de Suzana, acompanhada de seus pais. Neste jardim do amor, nasceu uma linda flor, Monara, com sua candura e encanto, presente de Deus Pai, e que está construindo morada em outro coração. Não tenho palavras para agradecer tua bondade dia após dia. Me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que eu tenho, tudo que sou e o que vier a ser de ti, Senhor. Só sob as bênçãos de Deus, num perfeito entendimento das forças universais, é que um casal pode conseguir festejar suas bodas de prata. Sim, é preciso a luz e sabedoria divina no dia a dia, para conduzir os cônjuges numa mesma estrada, compartilhando entre si os ideais comuns. Deus, ao criar o homem e a mulher, formou um casal e não um par. Criou diferenças para que, pelo amor, se aprendesse a conviver. Assim, Gedeão e Susana formam um casal que se uniu com diferenças, e não por serem iguais. Eis aí o milagre do amor, onde as diferenças de cada um, criadas por Deus, unem-se no respeito à individualidade, fazendo o diferencial numa harmonia duradoura entre o casal. Pois o amor, quando verdadeiro, sublime e divino, não termina com o passar dos anos, mas tende a crescer e acompanhar o casal. Gedeão e Susana se conheceram na festa de São Pedro, em São Pedro da Serra. O cupido flechou Gedeão e, a partir daí, aprofundaram o conhecimento mútuo, descobrindo que um completava o outro, ou a si próprio, e mais tarde uniram-se. Iluminados por Deus, entenderam que nas diferenças estava a força da união. Aceitaram-se, fazendo da paciência e tolerância o suporte para o crescimento de um sentimento divino, dentro de uma sintonia, fazendo com que estivessem sempre, nestes longos anos, de mãos dadas e corações unidos em todos os momentos da vida. Certamente, eles encontraram dificuldades em suas vidas de casados. Afinal, são duas pessoas com temperamentos, ideias e gostos diferentes, que se uniram para juntos trilharem o mesmo caminho. Aliados ao perfil do casal, também precisamos levar em consideração os propósitos de Deus para as suas vidas. Sabemos que foram grandes as vitórias e superações, porque tiveram fé e esperança no Senhor Jesus. Assistiremos uma pequena apresentação contando flashes dessa história tão bonita. Thank you. Thank you. Acho que eles merecem uma salva de palmas. Neste momento, o casal renovará diante de Deus, dos parentes e amigos, o compromisso de vossas vidas com o vínculo indissolúvel do matrimônio. Pastor Eli fará essa bênção e receberemos a mesma daminha que hoje uma dama levou as alianças no dia do casamento hoje. Ela recolherá as antigas e trará as novas que serão entregues ao pastor Eli, que fará o ritual da bênção. Eu chamo Daiane. Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer, não importa, querido, viverei do nosso amor. Se tu és o sol dos dias meus, se os meus beijos sempre foram teus, não importa, querido, o amador das dores desta vida. Punhado de estrelas no infinito irei buscar e aos teus pés me embaralhar. Não importa os amigos, risos, crenças de castigos, quero apenas te adorar. Se o destino então nos separar, se a distância a morte te encontrar, não importa, querido, o que morrerei também. A vida terminar e dos sonhos nada mais restar. No milagre supremo, Deus fará, no céu te encontrar. Estamos de posse das alianças, que daqui a pouco estarão passando ao dedo dos nossos queridos irmãos, que estará trazendo ao coração deles e a representação em suas mãos de um compromisso de vida de 25 anos, dando entendimento para nós que aquelas não deixaram de valer. Mas elas foram especiais nesse período, desde quando assumiram um compromisso um com o outro, em nome do amor. E daqui a pouco eles estarão reassumindo esses votos em nome de Jesus, para prosseguir amando, se dedicando e prosseguindo debaixo dos cuidados do Senhor. Então vocês podem sentar-se, daqui a pouco estaremos participando deste ato. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Deus está presente conosco aqui, tantas coisas boas aconteceram aqui, louvor ao nome do Senhor, os slides testificando história de vida, herança do Senhor que é Monara, né? Familiares presentes, amigos presentes, testemunhas que estiveram no ato da cerimônia, estão acompanhando o casal e aqui revivendo esse ato. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos expressar a nossa alegria diante do Senhor. E sem dúvida nenhuma, Tu és um Deus alegre, a Tua palavra testifica. E nós estamos aqui celebrando um ato especial, que é um ato da durabilidade do matrimônio, porque ele é envolvido com a graça e com a bênção do Senhor. E queremos render graças ao Senhor por todas as coisas transcorridas até o presente momento. Mas aproveitamos a presença do Senhor aqui, a preciosidade, a importância do matrimônio aos teus olhos. Buscamos ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus, para que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre esse local. E que nenhuma vida sequer convidada pelo casal para vir prestigiá-los e honrar o matrimônio, porque digno de honra é o matrimônio entre todos, deixe receber o cuidado da Tua graça, da Tua bênção em Cristo Jesus. Mas ajuda-nos, abençoa-nos. Prepara a nossa mente e nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor, que é a testemunha fiel, que revela, que relata as verdades que estavam no teu coração e que foram traduzidas em bênçãos para nós. Abençoa-nos, Deus, continue nos ajudando em nome de Jesus. Amém. Ouvimos tantas coisas boas, os slides testificam, é um ato do casamento, testifica a história de vocês, momentos agradáveis, momentos bons. E percebemos uma frase ali que recordar é viver. Eu diria que recordar é não apenas viver, mas recordar é reviver os fatos acontecidos. Mas de uma forma muito especial, trazendo ao coração a importância do matrimônio. Algo que acontece todos os dias. Hoje, sem dúvida nenhuma, amanhã, sem dúvida nenhuma, o mundo inteiro estará realizando muitos matrimônios. Mas é algo que não deveria ser para nós algo costumeiro. Algo como se nós já conhecêssemos a sua importância, o seu valor, e para nós não tivesse mais nenhuma importância, nenhum significado. E não apenas trazendo ao coração que recordar é viver, mas recordar é reviver os fatos, as bênçãos, os cuidados do Senhor. E uma das expressões claras da palavra de Deus no Salmo 124, que o salmista está muito contente com a sua história, mas ele declara o seguinte: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel, que o diga. Eu creio que muitas pessoas que compareceram aqui nessa noite podem dizer: puxa, Deus abençoou eles nesses 25 anos de vida matrimonial. Grandes coisas tem feito por eles. Trazendo o coração, imaginando nesse transcurso, nesse percurso transcorrido, pelas lutas, como a narradora deixou claro há pouco, as intempéries da vida, as dificuldades na luta matrimonial, mas vieram até aqui. E alguns talvez dizendo: puxa, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E alguém falando: mas vocês dois como casal e pensando mais além, realmente grandes coisas não apenas fez, mas tem feito o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Hoje é o dia de alegria, hoje é o dia de trazer ao nosso coração a lembrança de Deus, o cuidado de Deus, o compromisso de Deus com a vida matrimonial. E pensando um pouco nesse sentido aí, que matrimônio é um projeto divino, não é um projeto dos homens, não é ideal dos homens, matrimônio é projeto divino. Em projetar, estabelecer, em apresentar o matrimônio, Deus tinha em mente um grande propósito. É um projeto divino que visa a felicidade dos cônjuges. Quantas e quantas vezes nós achamos que casamento não visa isso? Porque muitas vezes olhamos o casamento com os nossos olhos, mas não olhamos o casamento com os olhos divinos. Mas buscando a origem do casamento, buscando a razão de ser, que é a palavra do Senhor, nós vamos entender que casamento é o projeto divino e que visa a felicidade dos cônjuges. E o primeiro fato que a Bíblia descreve isso para nós em Gênesis, o livro das origens, o livro das coisas iniciadas por vontade do Senhor, ele deixa claro que casamento, ele nasceu no coração de Deus. Envolver com casamento, envolver em matrimônio, trilhar a vida de casado, é entender que nós estamos trilhando uma vida que surgiu no coração de Deus. Casamento é ideia de Deus. E quando Deus percebe Adão no Éden, Deus olha para ele e diz assim: não é bom que o homem esteja só. É uma percepção divina, foi Deus quem percebeu. E quantas vezes no decorrer da história nós esquecemos de estarmos atentos de que Deus é a razão de todas as coisas. E trazer ao nosso coração que casamento é projeto divino. É um projeto que visa a felicidade dos cônjuges. Por isso ele nasceu no coração de Deus. E Deus, por ser puro, perfeito, justo, não poderia nascer no seu coração algo que não fosse bom. E por isso ele, a primeira vez na Bíblia que aparece a expressão, não é bom. Não é bom o quê? Que o homem esteja só. Deus pensa numa companheira, Deus pensa em alguém que o ajudaria, Deus pensa em alguém que acompanharia os seus passos de 25 anos. Mas o Deus que percebe a necessidade é o mesmo Deus que se mobiliza, é o mesmo Deus que se compromete, é o mesmo Deus que deseja realizar. Não apenas matrimônio é algo que nasce no coração de Deus, como se Deus pensando no matrimônio, mas o matrimônio, a Bíblia deixa bem claro para nós, que ele contou com a participação ativa de Deus. Não apenas imaginária, não apenas contemplativa, mas a Bíblia diz que o casamento é tão especial, porque ele contou e conta com a participação ativa de Deus. Quando Deus percebe que não era bom que o homem estivesse só, quando Deus percebeu que não era bom que o Gideão estivesse só, ele idealiza alguém, ele convida alguém para estar ao seu lado. E no Éden Deus faz isso. Da costela de Adão, descobriu que Deus tira uma mulher. A expressão é bem clara que ele percebe a necessidade e diz que ele tira da costela de Adão uma mulher e a fez. E se não fosse bom, se não fosse especial, se não fosse para contribuir para a felicidade do homem, para o bem-estar do homem, Deus não o faria. E a expressão clara aqui, que não apenas está no coração de Deus, mas casamento, ele conta com a participação ativa de Deus. E desde o dia que os nossos irmãos se envolveram nesse ato especial, até o presente momento, eles têm contado dioturnamente com a presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, se o Senhor não edificar a casa, se ele não for a sustentação da casa, se ele não for o segredo do matrimônio, em vão trabalham os que estão tentando sustentá-la. E que bom trazer o coração hoje que os nossos irmãos estão trilhando essa vida, entendendo que Deus é a razão de todas as coisas, entendendo que ele é a rocha, é uma casa que foi edificada na rocha. Jesus usa essa figura de uma casa edificada na areia, vieram as tempestades, as torrentes, e como ela não tinha sustentabilidade, ela destruiu, foi grande a sua ruína. Mas diz que outra que for edificada na rocha, simboliza o próprio Jesus. Vieram as tempestades, os ventos, ela não caiu, ela não desabou, porque ela fora firmada no Senhor. Que bom saber que o casamento de você está firmado no Senhor. Que bom saber que Jesus, que o próprio Deus, tem sido o segredo da história de vocês. Que vocês nunca esqueceram de não apenas buscar no dia do matrimônio, mas têm vivido na dependência de Deus, debaixo da orientação de Deus, sob os cuidados de Deus, 25 anos de vida matrimonial. Então, matrimônio é especial porque Deus que idealizou. Matrimônio é importante aos nossos olhos porque Deus se envolveu. Mas diz a palavra de Deus que matrimônio é bênção de Deus para o homem. Eu acho bonito porque Deus não mandou que Adão saísse lá entre as árvores do jardim, a ver aqueles rios bonitos do jardim, procurar Eva. Deus, ele se envolve tanto, se compromete tanto com o matrimônio, que depois de fazer Eva, diz a expressão clara da palavra de Deus, Deus a trouxe. Deus entregou para Adão. Deus nunca jamais entregaria a nós um presente, uma dádiva. Como se algo que fosse prejudicial à nossa vida. Algo que não fizesse bem ao nosso coração. E Deus não manda Adão procurar. Diz o texto que Deus a trouxe. E o provérbio diz uma coisa muito especial da Gideão, de quem encontrou uma esposa fiel. Ele fala assim, alcançou a benevolência do Senhor. É tão importante que o grande sábio Salomão, ele fala assim, olha, goza a vida com a mulher que amas nesses dias difíceis da sua história. Ela é presente de Deus. Ela é dádiva de Deus. Por isso a expressão, como ela acabou de ler há pouco, não é uma competitividade, mas ela é uma auxiliadora. Alguém que estaria ao lado, promovendo meios para o sucesso, para realizações. E deixa bem claro, Deus falou, fazer uma que seja auxiliadora. E Adão entende isso. Adão entende isso porque ele está muito feliz. Porque a palavra diz que Deus a trouxe. E a primeira expressão de alegria, de felicidade, de reconhecimento da importância e valor do matrimônio, está na palavra de Adão. E Adão usa a seguinte expressão. E disse o homem, esta é osso dos meus ossos. Esta é carne de minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E agora iniciou-se no Éden o que está acontecendo hoje até a vinda de Jesus. Até quando não haverá mais casamento. E a expressão é clara. Por isso, fosse algo extraordinário, por ser de Deus, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que bom saber que Deus fez algo bom. É tão especial que Deus tem cuidado dos irmãos, né, que sempre dependeram do Senhor, sempre recorreram ao Senhor. E a Bíblia fala que inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Mas tem ali uma herança do Senhor. E a Bíblia diz que a herança do Senhor, não a herança dos pais e da mãe, mas a herança do Senhor são os filhos. E vocês estão celebrando a Deus pela vida matrimonial, mas recebendo um grande fruto, uma grande dádiva que vem de Deus para enriquecer a família, dar prosseguimento à descendência de vocês, para exaltar e honrar o nome do Senhor em Cristo Jesus. Nosso desejo do coração é que Deus continue abençoando vocês. Que vocês encontrem Deus, encontrem na vida matrimonial, mesmo após 25 anos de caminhada dois, segredos, felicidades. E com quem que nós vamos descobrir esses segredos? Com quem sabe todas as coisas? E por isso, a palavra de Deus em Hebreus, ele falou que digno de honra, muitas coisas que devem ser honradas, devem ser mencionadas, mas digno de honra entre todos deve ser o matrimônio. E hoje vocês talvez nem tenham imaginado. Vocês estão honrando a Deus. Estão enaltecendo o nome de Deus. Vocês estão dando dignidade ao matrimônio. Porque vocês entram nesse salão aqui após 25 anos de matrimônio. Dizer, estamos aqui porque o Senhor tem estado conosco. Estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque Ele tem nos cercado com a sua graça e com a sua bênção. Que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, que os cuidados divinos sejam uma realidade na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos à troca das alianças. Nós temos aqui em nossas mãos as alianças que estarão substituindo aquelas que foram retrato, aquela que foi testemunha. Uma das palavras muito especial de Deus, talvez nós esquecemos disso, é que Deus fala em Malaquias 2,14. Ele fala assim, eu fui testemunho da aliança de vocês com a sua donzela quando era jovem. Vocês não são tão jovens mais como é. Percebi isso ali, não só eu, mas todos perceberam. Mas trazendo ao coração que a aliança do Senhor permanece. E muitas vezes esquecemos disso, porque nós não podemos ver a Deus. Muitas coisas trouxe ali a presença, né, das pessoas realizando as cerimônias, testemunhas, convidados, a história de vocês. Não podemos ver a Deus. Mas Malaquias diz que Deus foi testemunha. Há 25 anos atrás, Deus estava presente em espírito com vocês. E muito feliz, porque esse casamento tem durabilidade. Porque nasceu no coração do Senhor. Porque tem a participação ativa do Senhor. E é presente de Deus para trazer felicidade aos cônjuges. Nós vamos dar a vocês o privilégio de reassumirem um com o outro o comprometimento da continuação da caminhada. Quero convidar os padrinhos para estar aqui conosco. Nesse momento eu gostaria de chamar a presença de Monara, a filha do casal, para se aproximar dos pais, que após a bênção das alianças e a troca de alianças, Monara terá uma mensagem aos pais. Suzana, neste dia especial que celebramos nossos 25 anos de matrimônio, reconheço que você é filha de Deus, escolhida de Deus para promover no meu coração a felicidade. Com esse anel, eu renovo a minha aliança de amor com você, prometendo continuar cuidando de você, reconhecendo seus valores e a sua importância para a minha vida. Prometo em nome de Jesus conservar-me somente para você, até que a morte nos separe. O Senhor que nos trouxe aqui me ajudará a cumprir esses votos assumidos com você. Em nome de Jesus. Amém. Gedeão, eu também reconheço que você é um presente de Deus para minha vida. Alguém que Deus colocou em minha vida para promover a alegria ao meu coração. E com esta aliança, renovo o meu compromisso com você. Em nome do amor, prometo continuar te amando, te respeitando e tratando-lhe com lealdade. Prometo conservar-me somente para você até que a morte me separe. Ao Deus que ama o matrimônio e nos trouxe até aqui, me ajudará a cumprir esses votos com você. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito és tu entre nós, exaltado é o nome do Senhor, porque todas as coisas criadas pelo Senhor, elas tinham o seu propósito, a sua razão de ser. Não estaríamos aqui se não houvesse no coração do Senhor o planejamento de constituir a família. Nesta noite nós estamos exaltando o teu nome, estamos honrando o teu nome, porque os teus servos adentraram a este lugar, movidos pelo amor, movidos pelo comprometimento de um com o outro. E agora, nesta aliança contínua, Deus, eles assumem o compromisso de fidelidade, de lealdade um ao outro, porque eles são leais e amam o Senhor. E nós pedimos no nome de Jesus, que a bênção do Senhor que os trouxe até aqui, que ela, ó Deus, continue presente na vida dos teus servos. E que esse início de uma nova caminhada, que seja na vida dos teus servos como o dia que eles chegaram à tua presença pedindo a bênção do Senhor para o princípio da vida 2. Que o nome do Senhor continue sendo exaltado, o nome do Senhor continue sendo honrado. E que as bênçãos dos céus em Cristo Jesus continuem sendo derramadas sobre a vida dos teus servos. Muito obrigado pela vida da Monara. Muito obrigado porque a tua palavra testifica que ela é herança do Senhor. Obrigado porque ela tem sido motivo de alegria e gozo para a vida dos seus pais. Muito obrigado por cada pessoa, por cada casal, as testemunhas que testificam esse ato. E nós queremos deixar os teus servos nas mãos do Senhor, sob os cuidados do Senhor, para que eles continuem desfrutando o segredo da vida matrimonial. Nós abençoamos nesse momento, ó Deus, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Passaremos a palavra para Monara, filha do casal, que deixará uma breve mensagem e logo após fará a entrega dos buquês às avós, após a sua mensagem. Boa noite a todos. É muito difícil não se emocionar com um momento como esse, porque em um mundo como o de hoje, onde os valores da família estão tão diferentes, né, do que é certo. Então eu quero agradecer a Deus por essa bênção, por eu ter a oportunidade de ter esses pais maravilhosos. Agradecer pela presença de cada um de vocês aqui. É um momento muito importante e é muito bom chegar aqui e ver esse salão cheio, porque isso significa que nós temos muitos amigos e que a bênção de Deus está sobre nós. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês que deixaram os seus lares e vieram aqui acompanhar mais um momento, né? Mais um fato dessa nossa história que vocês conhecem muito bem, vocês fazem parte dessa história, desse momento. Eu tenho certeza que na história de cada um de vocês tem um pouquinho da gente, porque tem vocês na nossa história. Vocês fizeram parte de tudo que nós vivemos. Bom, e agora eu fiz uma pequena surpresinha, uma coisa muito simples, mas foi de coração para os meus pais. Espero que vocês gostem. Olhar para a direita, avistei uma linda morena e falei no meu coração: vou namorar. Não acontece todo dia. Um dia de chave, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de chave, um desejo enorme de revolucionar. A maior felicidade de tudo é que o namoro se transformou em casamento e hoje estamos comemorando 25 anos, Boda de Prata. Agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa e que ela me deu um presente maravilhoso, que é a nossa filha, com 22 anos hoje. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar com todos vocês aqui, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso. Por ocasião das comemorações das nossas bodas de prata, retornamos a esse local onde foi que tudo começou, onde eu conheci o Gideão, o amor da minha vida, ele representa tudo para mim, para minha filha, e agradeço a Deus todos os dias por ter a oportunidade de ter conhecido essa pessoa tão maravilhosa. Beijo, tchau. Nos seus lábios tão macios. Vocês, Deus ajuda que vocês continuem. Quer desejar a Suzane Gideão tudo de bom. Que eles sejam felizes nessa jornada, conforme foi até agora. Que o Papai do Céu esteja sempre com a sua mão generosa, porque eles merecem. José e o Gideão e a Suzana, muita felicidade, muita paz. Que tudo que eles desejam na vida seja conquistado. Eles merecem. Região, cara trabalhador, Suzana, lutam. O que eles já possuem é um trabalho de conjunto de uma família unida. Desejo muita paz, muita felicidade a eles. Oi, pai, oi, mãe. Bom, não poderia deixar de aprontar alguma para vocês nesse momento tão importante das nossas vidas. Digo das nossas vidas, né, porque todo mundo que está aqui faz parte de um momento especial dessa nossa trajetória, desse livro que foi escrito por Deus ao longo desses 25 anos, né. Falar sobre esse momento é muito fácil, muito difícil, porque é fácil pelas alegrias, pelas vitórias que nós vivemos juntos, e difícil, né, pelos momentos de tristeza, de aflição, mas que nós nunca fomos abandonados pela misericórdia de Deus e pelos anjos que Ele enviou na nossa vida, que são os nossos amigos. É difícil não se emocionar com tudo que nós vivemos juntos, que foram momentos, assim, que a gente percebe que Deus está sempre do nosso lado. Foi a história do meu nascimento, foi o meu problema no pé, foi a história do acidente do papai. Não tem como a gente não se emocionar. O momento agora é de agradecer a Deus por esses 25 anos, por tudo que vocês passam, né, para toda a sociedade, para mim, por tudo que vocês representam para todo mundo. Eu tenho certeza que cada pessoa que está aí do nosso lado hoje, participando desse momento, tem a nossa vida como exemplo em alguma parte da história deles também. E cada um deles faz parte desse momento. Então, quero agradecer a Deus por esses 25 anos, por esses 22 anos que eu estou ao lado de vocês, por todas as bênçãos que Ele tem colocado nas nossas vidas. Agradecer a Deus pelo exemplo de pai que eu tive, que sempre foi batalhador, trabalhador, esse exemplo de mãe, guerreiro, né, que sempre lutou por tudo, por mim, pela nossa família. Diz na Bíblia que a mulher sábia edifica o lar. E foi isso que eu vi. A mulher e o homem sábio, que edificaram o nosso lar, e que me ajudou a construir tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Obrigada por vocês existirem na minha vida. Que Deus continue abençoando a nossa família. Beijo grande. Sei lá, vê se naquele olhar tantas palavras. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de chave, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de chave, um desejo enorme de revolucionar. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisinha simples, mas para poder marcar presença. E como vocês viram ali, aquela frase, o tempo passou e com você eu percebi que o impossível é questão de tempo, do tempo de Deus. E é isso que nós vimos na nossa vida o tempo todo, né? Sempre que a gente acha que algo é impossível, a gente tem essa certeza que Deus está do nosso lado. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, o primeiro convidado é Deus, né? De nada adiantaria ter flores bonitas, mesas bonitas, bolo, todo mundo arrumado, e não ter Deus. Ele foi o nosso primeiro convidado e ele é sempre a primeira pessoa na nossa vida. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês é essa. Que Deus seja sempre a primeira pessoa nas nossas vidas. E nós temos a prova viva disso na nossa vida. Vocês sabem o que, que nós passamos no meu nascimento, com minha deficiência, depois no acidente do meu pai. Foi muita luta, foi muito difícil mesmo. Mas Deus estava do nosso lado o tempo todo. E Ele nunca abandonou a gente. Então, desculpa, gente. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que Deus esteja com vocês, na vida de vocês, no coração de vocês sempre. Um super beijo para vocês, obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Agora a Monara vai entregar o buquê de flores às avós. Após a entrega dos buquês, a gente vai passar a palavra ao casal para as considerações finais. A palavra é do casal mais importante dessa noite e que vocês possam ser abençoados e que façam as cerimônias a partir desse momento. A festa é de vocês e vocês estão com a palavra. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigada, Maria Ângela. Gente, gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês, ao pastor Eli, por esse momento, dando as bênçãos, né? Trazendo essa parte religiosa, que é a base das nossas vidas. Obrigada pelo seu carinho, pelas suas palavras. Obrigado a cada um que está aqui, né? Aos padrinhos por recordar esse dia, esse momento, testemunhando esse nosso amor. Tá bom? A cada um, a cada amigo que veio, a cada pessoa que trabalhou para que esse momento se tornasse realidade. Está sendo, assim, muito importante para a gente, tá? E eu não vou dizer nomes, né, para não ser injusta, porque cada um trabalhou de uma forma, cada um colaborou de um jeito, a gente já está assim há um bom tempo se organizando, se mobilizando, e é isso que é bacana, é a gente sentir essa amizade, né? Então que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, tá? Eu e Gedeão, nós estamos fazendo bodas de prata, mas vocês são nossos amigos de ouro. E nesse momento, nós gostaríamos de trocar. O G vai oferecer o buquê de flores para a mamãe, a sogra e eu para a minha sogra. Gente, só queria deixar um recadinho rapidinho. Vocês sabem que eu falo muito, todo mundo, né? Sabe que eu falo, mas eu vou falar bem pouquinho. Ó, tem um segredinho, tá? Sogra sorrindo, filha contente. Sogra chorando, não é bom não, hein? Eu garanto a vocês. Casal, agora, vai se retirar. Agradecendo a presença de todos. Eles sairão, encerrando o cerimonial religioso. Depois, continuaremos no barco festivo. Agradecendo a todos. Ele sabe o jeito de agradar, com um sorriso brincando no olhar. Me fascina o seu jeito de ser. Ele é tudo em mim que eu preciso ter. Ela passa o tempo faz parar. Quando fala, é música no ar. Me conquista, querendo ou não querer. Ele é tudo em mim que eu preciso ter. Quando bater na porta, deixe entrar pra te ganhar de norte a sul. No mundo da lua tudo vai ficar. Descobri que o amor é azul. Quando a gente gosta, o amor é um caso sério. E tem lá os seus mistérios pra mostrar. Mas você divide na metade um desejo no olhar. Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa. Vale tudo no cantinho pra ficar. Um sorriso pra te convencer. Na luz do lua, xalalala, xalalala, xalalala. Oh, oh, oh, xalalala. Xalalala, ele é tudo o que faz bem ao coração. Ele sabe que brinca nos meus sonhos. Todo tempo, os versos que componho. Ele sabe que estou em suas mãos. Ele é tudo o que faz bem ao coração. Quando bater na porta, deixe entrar, pra te ganhar de norte a sul. No mundo da lua tudo vai ficar, descobri que o amor é azul. Quando a gente gosta, o amor é um caso sério, e tem lá os seus mistérios pra mostrar. Mas você divide na metade um desejo no olhar. Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa. Vale tudo no cantinho pra ficar. Um sorriso pra se convencer. Na luz do lua, xalalala. Xalalala, xalalala, oh, oh, xalalala, xalalala. Ele é todo o que faz bem ao coração. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor. com você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, o infinito não é maior amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de levar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Atenção, atenção, pessoal, agora eu peço que todo mundo se levante e coloque os olhos lá na porta, que Geidião e Suzana mandou avisar que a festa vai rolar. Então vão lá com bastante alegria acolher os noivos. Tão real, bom perfume. Sei lá, quem mexeu todo naquele olhar. Tantas palavras, um breve sussurrar. Acho assim, não acontece todo dia. Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. Repetir entre seus cabelos pela sua sua pele, nos seus lábios não nasceu perfume. Sei lá, investi todo naquele olhar. Tantas palavras, um breve sussurrar, mas o assim não acontece. Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. O Gedeão e a Suzana estão aguardando vocês para as fotos. Vovó também. Vovô. mais pra disfarçar. Tudo muda de valor, tudo faz lembrar você. A amar e a lua ser a luz do seu olhar, luz que debruçou em mim, prata que caiu no mar. Tempestade de desejos, eclipse no final de um beijo. O amor é estação, é inverno, é verão, é como um raio de sol que aquece e tira medo. Enfrentar os riscos sem entregar. Querendo te abraçar, debulhar o violão, a canção pra te dedar. Tempestade de desejos, um eclipse no final de um beijo. O amor é estação, é inverno, é verão, é como um raio de sol que aquece e tira o pelo. De enfrentar os riscos sem negar. Querendo te abraçar, dedilhar o violão, a canção pra te juntando o antes e o agora e o depois. porque você me deixa tão solta? Porque você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha. Não sou, não quero ser sua dona. É que o carinho às vezes cai bem. Eu tenho meus desejos e planos secretos, só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? A gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está maduro. Onde está você agora? A gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está maduro. Onde está você agora? Claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está maduro. Onde está você agora? Criança, a gente brincar da nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Meus pés se abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, só pra mim, eu te cheiro de beijos. Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Quando não te vejo, você só apareceu até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. A gente cantar, a gente não se cansa de ser criança, da gente brincar na nossa velha infância. Quem de nós dois vai dizer que é impossível amor acontecer? Se eu disser que já não sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir na minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, leio o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos no vão das coisas que a gente disse. não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, na contramão. E quando eu fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, e revirar um sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa para não te encarar, pra não dizer de novo sempre a mesma coisa, falar só por falar, que eu já tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder meias verdades, você conhece o meu sorriso, o meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado e revirar um sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, acaba entrando sem querer na tua vida. A gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já não quero, a frase fica pelo avesso, na contramão. E quando eu finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro. Me faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, e revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acaba entrando sem querer na tua vida. Hoje eu me peguei pensando em você. Te amo e não sei como eu amo. Quero não lembrar que às vezes sem querer me apanho falando em você. Lembranças de nós dois, retratos e canções, um filme de amor que nunca chega ao fim. Quem sabe se você ainda pensa em mim. Te amo e não sei como eu amo. Dói o coração às vezes que eu lembrar. Te amo e não quero te amar. Dói o coração às vezes que eu lembrar. Te amo e não quero te amar. Não quero te amar. Te amo e não quero te amar. Thank you. te amo e não quero te amar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Te amo e não quero te amar. Thank you.

tudo vai rolar. Vai rolar. Certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada a vitrola rola, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrante na luz, a energia que emana de todo prazer. Prazer de estar contigo. Um brinde ao destino. Será que o meu sim tem a ver com você? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Na madrugada a vitrola rolando, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrante, a energia que emana de todo prazer. Contigo, um brinde ao destino. Será que tem a ver com você? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Sinto por dentro uma força vibrante, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Será como antes? As canções não falam mais de amor, de sol, de mar, da luz do seu olhar. Lembra a gente namorava? A Maísa na vitrola, lua clara lá no céu, tanto amor, insensatez, tudo mudou. Você se lembra, nosso barquinho, amor certinho, amor em paz é. De repente parece que chega de saudade, que há um céu sem estrelas, que morreu uma flora, só ficou a nostalgia daquela felicidade, do seu jeito bom de amar. Bossa nova é uma canção do amor de nós. Você se lembra, nosso barquinho, amor certinho, amor em paz é. De repente parece que chega de saudade, que há um céu sem estrelas, que morreu uma flora, só ficou a nostalgia daquela felicidade, do seu jeito bom de amar. Bossa nova é uma canção do amor demais. Bossa nova é uma canção do amor demais. Bossa nova é uma canção do amor demais. Alô? Thank you. comigo, com você por perto, tudo é tão bonito. Fica comigo, na beira da praia, do grande do mar. Fica comigo, menina, gostoso demais te amar. Eu te preciso, tire a calça jeans, bote fio dental. Morena, você é tão sensual. Tire a calça jeans, bote fio dental. Morena, você é tão sensual. Na areia, nosso amor. No rádio, nosso dom. Tem magia, nossa cor. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Fica comigo, com você por perto, tudo é tão bonito. Fica comigo, na beira da praia, de frente pro mar. Fica comigo, menina, é gostoso demais te amar. Eu te preciso, tire a calça jeans, bote fio dental. Morena, você é tão sensual. Tire a calça jeans, bote fio dental. Morena, você é tão sensual. Na areia, nosso amor. No rádio, nosso som. Tem magia, nossa cor. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Nossa cor marrom. A gente tem tudo para dar certo. Fica comigo, com você por perto, tudo é tão bonito. Fica comigo, na beira da praia, frente do mar. Fica comigo, menina, é gostoso demais. Tchau, tchau. Tira a calça jeans, bote fio dental. Morena, você é tão sensual. Tira a calça jeans, bote fio dental. Morena, você é tão sensual. Na areia, nosso amor. No rádio, nosso som. Tem magia, nossa cor. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom. Nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom. Nossa cor marrom, marrom bombom. Nossa cor marrom, marrom bombom. Nossa cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. Marrom bombom. Nossa cor marrom. esse dia segura. Será que essa gente ainda se ajeita e segue o seu passo? Essa poesia no ar, deixando os versos na partida do sol antiga pra se cantar. Naquela tarde de domingo, vejo o povo inteiro cantar. Vejo o povo inteiro cantar. Olha só, Monar, olha só, Monar. Quem quiser fazer par com a Monar, pode chegar. Descendo a rua da ladeira, só quem viu pode contar. Tirão da cor de laranjeira, samarina, levei pra dançar. Saia branca, costureira, giro só para o poder. Seu jeitinho tão parceira, foi o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora, fora, fora, temos alegria. Se um dia o prazer cheira que essa gente aflita, se agita e segue o seu passo, essa poesia no olhar, deixando os versos na partida, sua cantiga da cinta. Aquela parte de domingo, sem parar, sem parar. Diamante verdadeiro, sua palavra foi buscar. Isso deve ser do exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, tava namorando. Quando Deus te desenhou, tava namorando na beira do mar. Na beira do mar. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor, na beira do mar. Na beira do mar do amor. Apaixona na hora de fazer você, ele deve ter capaz. fechado pra valer. Com muita pureza no seu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirei a sua voz, fica por isso mel. O teu sorriso meio que em algum lugar do céu. Isso deve ter meio exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando eu te desenhou, tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar, beira do mar, água, beira do mar, água, beira do mar, beira do mar, água, beira do mar. Seu amor é despertador feio, ele deve ter caprichado pra valer. Muita pureza no seu coração, na sua humildade vem chamar minha atenção. Estima mais bonito, pelo desse olhar, diamante verdadeiro, sua palavra foi buscar. Isso deve ser feliz exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus me desenhou, tava namorando. Quando Deus te desenhou, tava namorando. Na beira do mar, beira do mar, beira do mar, beira do mar, beira do mar, beira do mar, beira do mar, beira do mar, beira do mar, beira do mar. Na beira do mar, do amor, na beira do mar, na beira do mar, do amor, na beira do mar, beira do mar, beira do mar, do amor, na beira do mar, na beira do mar, do amor. Quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. Daquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, e a solidão em minha porta bate. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. E por longe dessa sombra, só lhe vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Quero ver que não entrar. Pensei até em mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e a solidão que em minha porta bate. Eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro dos dessa sombra e sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Esse baixo astral é que é pra ver se frente o mal que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim e me indiquei, mas foi tudo em vão. Que se lamentar sem sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor. Assim socorrerá a dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, é como o ditado diz, o conselho é pra te ver. Beleza, tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, é como o ditado diz, o conselho é pra te ver. Beijos, deixe de lado esse do lado, ele faz o sinal. Pega a cabeça em frente ao mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que cada experiência te aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que te largar em sua vida? Há de encontrar que te ame com toda a força e a dor, e assim sucumbirá. Tem que lutar, não se abater, só se entregar. A mente vencer, não estou dando nem vendendo. É como o ditado diz, o conselho é pra te ver. Meu conselho é pra te ver feliz. Meu conselho é pra te ver feliz. Da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida é de fiação. Bem melhor isso será, mas isso não impede que eu repita que é bonita e é bonita, mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? A quem vale que a vida da gente não é um nada no mundo? É uma gota, é um momento que nem dá um segundo. A quem vale é onde vive o mistério profundo. É o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, mas amada não é eu, que ela é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu vou numa força da vida. Somos nós que fazemos a vida, ou puder ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde, sorte. E a pegou da roda, e a cabeça gira. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Eu não tenho a memória de saber cantar. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei.

tudo que eu quero. Também não me desespero, você deixa rolar. Aos trancos e barrancos lá vou eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva aí. Deixa a vida me levar, vida leva aí. Deixa a vida me levar, vida leva aí. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei quase tudo nesta vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me deu. Deixa a vida me vida leva eu. Deixa a vida me vida leva eu. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, o temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, mas se precisa cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Onde está o seu amor? O amor é o calor. Mesmo eu quase não lembro que eu estive sozinho. Que eu tinha seria seu marido, seu príncipe encantado. Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio. E ao sinal eleva domingo, só com você ao meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só precisa cuidar. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. sentar. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. Lá, lá, lá, lá, lá. Thank you.